O nosso tema de hoje é não julgueis. Várias pessoas, quando ouviram o tema, disseram: puxa, que assunto interessante, que assunto bom para ser tratado. E cada um de nós provavelmente lembra de alguma situação em que encaixa essa frase, não julgueis. E quando a gente vai falando, vai ouvindo, a gente vai lembrando de outras coisas que acontecem no nosso dia. Porque é muito presente no nosso cotidiano o julgamento. Durante a nossa vida, nós somos orientados a práticas que são diferentes daquelas que nós fazemos de forma natural. O que eu quero dizer com isso? Essas orientações, elas vêm assim, que nós devemos amar incondicionalmente. O próprio Evangelho tem um capítulo que diz: amai os vossos inimigos. Palavras de Jesus. Perdoar sempre a todos. Respeitar também sempre e a todos. Fazer o bem aos outros, não a mim. Então, por isso que são práticas diferentes daquelas que são naturais. Naturais, eu digo, porque nós ainda agimos de que forma? Apegos. Nós fazemos as coisas para sustentar o nosso ego. Então, todos os nossos desejos, as nossas vontades, são alimentos do nosso ego, que quer um prazer individual. Tem muito mais coisa do que isso. Quando nós começamos a nos analisar e olhar o que nós fazemos e tentar entender o porquê nós fazemos, a gente vai verificar que tem muito pouco dessas ações que nos são solicitadas, porque isso requer transformação, mudança de roteiro, de rumo. O Evangelho, ele traz a questão do julgamento muito incisiva. Pegando alguns exemplos, só para a gente ver como é muito forte isso, quando a gente caminha na rua, a gente vê uma pessoa pedindo alguma coisa. Nós já julgamos. Nós não nos colocamos em nenhum momento no lugar dessa pessoa. Nós, através das nossas experiências e das nossas vontades, nós vamos dizer se aquilo é certo ou errado. Mas isso é um exemplo na rua. Nós temos exemplos dentro de casa, onde a convivência íntima, próxima, ela levanta muitas situações em que a todo momento nós estamos criticando. Ah, por que não fez desse jeito? Por que falou isso? Por quê? Por quê? Por quê? Julgamento. E aí, aqui no texto evangélico, ele nos diz num parágrafo: a censura lançada sobre a conduta de outro, ela pode ter dois motivos. Um deles, que é reprimir o mal. É aquilo que nós fazemos com as crianças, quando pequenas, que elas fazem as coisas de forma incorreta e nós, através da orientação, queremos que eles entendam o porquê que não deve ser feito daquela forma e sim de outra. Ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. E acrescenta: nesse último motivo, não tem jamais desculpa, porque é a maledicência e a maldade que estão por trás. Então, quando eu critico o posicionamento de alguém, parece aquela coisa de querer se reafirmar. Bom, se eu rebaixar, automaticamente eu me torno melhor, eu me torno bom. Grande engano, porque é um exercício que a gente vai fazendo diariamente e a gente começa a acreditar nisso e começa a fazer mais, mais, achando que abaixando tudo eu me elevo. É um grande erro. Tem uma outra passagem que todo mundo já ouviu, que é lá quando Maria Madalena estava prestes a ser apedrejada e Jesus estava por ali, resumindo um pouco a história, né? E aí as pessoas, conhecendo ele, vão e questionam para saber qual seria a posição dele, alegando que a lei mosaica determinada que fosse feito aquele apedrejamento, porque ela era culpada de adultério. Então, se ele se colocasse a favor, ele estava sendo tão humano e tão mal quanto os outros que praticariam o ato. E se não, estaria indo contra a lei. Aí, então, colocam ele numa situação de dúbia resposta. E a gente sabe o que ele respondeu, né? Aquele que não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra nela. Aquele que for melhor, que vá lá e faça. E a gente sabe também o que aconteceu, que ninguém fez nada, todo mundo saiu dali. Porque se nós tivéssemos o nosso tempo dedicado a melhorar nós mesmos, com certeza a gente não olharia o que os outros estão fazendo. Porque o que os outros fazem é tudo motivo de aprendizado. O que é certo é modelo, é o que deve ser feito novamente. O que é errado, eu tenho que trazer para a minha vida para não repetir. Isso seria o melhor, né? Mas a gente ainda não consegue fazer isso porque realmente é difícil. Isso requer transformação. Isso requer, como eu disse, que tudo aquilo que me é orientado, eu comece a fazer. Hoje no nosso programa lá na rádio, foi aberto no capítulo 12, que é amar os inimigos. E essa frase por si só já soa estranha, porque a gente não consegue amar os amigos. Como é que vai amar os inimigos? É de se pensar, porque ela foi dita por alguém que nós temos como o nosso exemplo. Então, será que ele estava errado quando ele falou isso? Ou o que ele quis dizer falando dessa forma? Qual é o objetivo de todo o ensinamento dele, se não nos mostrar o que é real e verdadeiro? E como diz na frase aqui, né? Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Se a gente conseguisse aplicar isso, de quantas coisas nós nos libertaríamos? Porque quando nós fazemos uma coisa errada, aquela coisa ganha força em nós. E nós fazemos de novo. E quando nós não fazemos, o outro lado também ganha força em nós. Quando nós começamos a pegar essa frase, não julgueis, e ficar atento, várias situações do nosso dia, nós começamos a nos policiar. Então, quando a gente pensa alguma coisa, opa, a gente já freia. Não devo. Por que estou fazendo? Porque, eu disse, é muito fácil, muito comum, é muito rápido esse tipo de situação. Muitas vezes nós, eu usei o exemplo da rua e o exemplo de casa, e tem outros, vários exemplos, onde nós olhamos um ato em si, isolado, e nós já rotulamos a pessoa como sendo assim ou sendo de outro jeito, sem conhecer as coisas boas que ela também faz, ou sem levar em conta as coisas boas que ela também faz. E muitas vezes, através desse rótulo, nós isolamos ela completamente, ou até coisas piores. Como é profundo essa situação que ocorre dentro de nós? Porque ela vem lá de dentro. Ela vem lá do nosso interior, do nosso íntimo. E ela se manifesta em várias formas. Muitas vezes nós dizemos assim, não, mas o fulano é assim, é assado. Nós justificamos o nosso pensamento ou a nossa atitude colocando a culpa fora. E a gente sabe que Nossa única responsabilidade é na melhora nossa. Nós não conseguimos mudar ninguém. Jesus, ele automaticamente não mudou ninguém. Ele mudou, ou melhor, as pessoas mudaram quando compreenderam a mensagem dele e passaram a aplicar isso nas suas vidas. Porque ninguém consegue fazer, ninguém consegue caminhar na estrada que pertence a cada um de nós. Porque aquela estrada, ela contém tudo aquilo que nós precisamos. Dificuldades, ensinamentos através de cada uma dessas dificuldades e situações, porque não é só coisa ruim, né? Situações de ventura que também nós plantamos e que estamos colhendo. Então, quando nós conseguimos fazer um pouco desse processo, respeito, amor, bem, perdão, nós estamos plantando alguma coisa e que nós vamos colher ali na frente, através de um novo relacionamento, através de uma ressignificação de um relacionamento antigo, muito mais saudável, muito mais verdadeiro na sua base. Como eu disse, quando a gente fala sobre isso, muitas coisas vêm no nosso pensamento, na nossa lembrança de situações que nós passamos ou que estamos passando. Então, talvez seja essa a ideia, né? Que a gente consiga refletir em cima de cada uma dessas situações para ver o que a gente pode melhorar nisso, o que a gente pode transformar para não continuar sendo os mesmos, para que a gente consiga se tornar um pouco melhor, que esse é o nosso objetivo na vida.